Essa é pros economistas e pros banqueiros. E pra toda essa raça que come dinheiro, que não contente com os números e com as cifras que tem, tão se metendo a besta com as letras também. Adoram dividir a gente em classe, é só ver. Classe A, classe B, classe C, classe D. Mas aê, pega toda a sua etiqueta e sua classe, some daqui que essas calculadoras covardes. Vai. Já fomos divididos, subtraídos, vendidos demais, tá ligado? Não queremos virar classificado. Quem precisa de classe é a molecada, sem sala de aula, nas escolas de lata. Deixa as letras pra eles, que eles precisam mais. Aprender o ABC pra ajudar os pais, pra construir um futuro e mudar de vida, pra não virar só número de estatística. Letra pros alunos e professores. Deixa. Pros poetas, pros compositores. Até quando vamos ver o povo viver e morrer? Sendo que apenas um número de RG. Não tamo à venda, já tiramos a venda, eu vou te contar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, nem a prazo, nem à vista. Com juro ou sem juro, eu juro, nem que seja num próximo futuro. E não é de hoje que a gente segue a sós, com vocês sem laços. Só mais nós podem ter meu dinheiro, mas nunca meu crédito. Não, não. Por mais que façam, vão estar sempre em débito. Quer saber a riqueza que eu prezo e respeito? A riqueza guardada no cofre do peito. Riqueza da vida, nela que eu acredito. 18 quilates de sorriso. 18 quilates de sorriso. Vou viver, vou viver.